saída Fuca, transição Caju. O controle opera 120 decimal 8, transponder 5160. Olimpizado 3, procedimento correto, estamos pronto para pushback. Só que a gente mesmo vai esperar na interseção, ele não vai ingressar na pista agora não, pode fazer um pouso parado. O Lima tava mais paciente. 0, nós, gol, 922. Positivo. Papai Mike autorizado ingresso na bata. Reporte no solo controlado. Papai Mike. Kilo autorizado cruzamento, dano 735, ao estacionar a frequência livre. Mike Eco Delta, nós temos um helicóptero agora ingressando na faixa da bata. Após a passagem do mesmo, autorizado ingresso na 17 após pronto. Para o táxi 4208 da Azul, está com 100 a bordo, autonomia de 3 horas e 25 alternando Natal. Azul 4208, autorizado o teste via Pátio Índia, ponto 0, chama torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 018. Pátio Índia, ponto espera 286, 4208, Azul, bom dia. Pro 922, ventilação para sequenciamento, esquerda, proa 030, tem como limite localizador. Esquerda 030, limite localizador, voo 922. Três, passa Paripe, vamos reduzir para velocidade de aproximação, efetuar o cheque pré-pouso, 3663. Reduzindo 3663. Yes. 922, continue descendo para 2000. Oxê, descendo 2000, 922. Esquerda, proa de Simbra, livre LS, aguarde transferência, 3663. Sente, esquerda, Simbra, aguardando 3663. Pro 922, direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita, livre LS, aguardando transferência, 922. 8.010. Azul 4208, autorizado a linha de colar pistão no 0, vento 120 graus, 104 mais. Ali na cola, Azul 4208. Eco Delta decolado 5.6, chama o controle 120 decimal 8. Eco Delta decolado 5.6, chama o controle 120 decimal 8. Delta chamando o controle 428. Trem torre 1186. 1186, tá, 3663. Você Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. É, decolado 1000 pés, seria para 1000 pés, fala aqui. Positivo, livre. Delta. Azul 4298, Salvador, ajuste 1098, direto Duna, descendo para 2000. Chave travado visual 10. 3663, QNH 1098, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus, 149. Leve pouso 10, 3663, 1098. Azul 4208, decolado a 57, meu controle 120, decimal 8. 208, boa. Azul 4208, decolou, passe 1300, achou esse quanto. Azul 4208, controle, está em contato radar. 08. Localizador, gol 922. 922, 4 milhas e meia para o externo em aproximação, reduz a checa o trem, chame a torre, 118 bem. 218 bem, controle Salvador, bom dia, passaria do 2223, Cíntia Lima. Passaria do 2223, Salvador, desça para 8018, chega na bom. Desce para 8.018, chegada bom, 2223. Oi, Salvador, gol 922. Gol 922, continua a aproximação, chega trem de pouso, que negar 1018. Desce, 922. Que é com o Delta, informe, livrando a zona de controle. Pronto, cópia para Natal, nível de voo 230. São Lima. 605 Salvador, desça para 9.018, chegada bom. 9.000 pés, mini 18 na bomb, 605. Direito 19-3-663. Acho que é Papagol, fica oral, serviço radar terminado, chame Léus 1201, meu cordial, Papagol. Espera 120, 8. 2 passando Siembra, baixar travado. 1922, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus, 139. Livre pouso na 10, gol no 922. Nós Salvador, é o trip 5437, acoplando para Confins. Teria saída prevista? Poderia repetir a última transmissão? O solo Salvador? É o trip 5437, saída prevista para Confins, por favor. Provável da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado. Azul 4208, chame Recife, 12545. 2545, boa. Tô. Reduzido 223, velocidade 220. Reduzido para 223, está 220, passageiro 2223. 922, táxi via Alfa, é portante da Juliette. Parada da Juliette, Alfa. D2223 até 4000. Desce para 4000, 2223. 1605 Alagoinhas, desça para 5000. 5000, 1605. Cliente, frequência livre. Da 31179 no 07 para pushback funcionamento. 31179 autorizado no 7, chama para o táxi. Trabalhar para o táxi, 922, ingressa Juliette, portão 612. Juliette 06, 922. Salvador, bom dia, Oceanair 6312. 6312, identifique, chegada Mari, desça 060. 060 na Mari, 6312. Então, o Limpo 03, atento a um Tucano, também no pátio militar acionado, autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi e hotel, reporte pronto para ingressar, pistão a zero, o Limpo 03. E 05, reduz velocidade para 2109. 210, não, então, 605. Teria as informações do táxi? Informações de táxi, autonomia e POB, POB 02 e autonomia. Ciente atento ao P3 da Força Aérea taxiando ao ponto de espera, segue a retaguarda da aeronave da Força Aérea, o P3, até o ponto de espera táxi e hotel, como número 2, o Força Aérea 5952. Período 2223, vetor radar para sequenciamento, curva agora à direita para 220, limitado pelo localizador, desça para 3.000 pés. Direita 220, limitado pelo localizador, descendo para 2.000, passarei 2223. Olimpo 03 confirmando apenas as informações de táxi, POB e autonomia. Autorizado o cruzamento da pista 10 via taxiway Hotel Delta, após ingressa Alfa, Juliette, Índia, até o ponto de espera da pista 10. Olimpo 03 e o ajuste 10-19. Autorizado o cruzamento pista 10, agilizando por gentileza, segue o P3 da Força Aérea via Delta, Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, e o ajuste 10-19. Cadeiro 2223 para o LOC, esquerda 160, 2000 pés, livre LS. Esquerda 160, 2000 pés, livre LS 2223. Central de Salvador, tá 3304, bom dia, com informação Lima. Até correção, mantém a posição. Temos duas aeronaves aí ingressando via Juliette após o tráfego de pequeno porte da Força Aérea, um Tucano. Será autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Aguarda, tá 3-1-7. Localizador azul 4298. 4298, Torre Salvador, 98 decimal meia, bom dia. 86. Azul 4298. Azul 4298, reporte com trem embaixo travado, ajustando 019. No 605, desço para 2000 pés, 1019. 2000, 1019, 05. Intercepção localizador, passarelo 2223. Ok, 2223, reduza para aproximação, aguarde transferência para a torre. Ciente, 2223. Segue o táxi até o ponto de espera da pistão no zero, a retaguarda do Tucano da Força Aérea, via Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 118, decimal 612, ajuste no 019. Avião Azul 4298. Seu Azul 4298, tá livre o pouso na 10, vento é 130 graus, 12 de nós. 130 com 12. O FAB 7203, mantém o ponto de espera. Hoje não é o Olimpo 03. Gol no 605, reduz velocidade para 1709, livre LS. 1970-605. Passarelo 2223, passando Dona Chame Torre, noite, decimal 6. 186, bom dia. Oxiné 6312, reduz velocidade para 209. 209, 6312. Salvador, bom dia. Passarelo 2223, a 3 milhas do externo, com trem baixado travado. Gente, o 2223 segue a aeronave da Azul, aguarde a pista livre. O ajuste é 1-0-9. 1-0-9, aguardando liberação da pista do 2223. O Olimpo 03, para informação, temos mais duas aeronaves na final ILS. Aguarde para ingresso e decolagem. Correto, mais duas, um Embraer 145 da Passaredo e um Boeing 737 da Gol. O FAB 5952 Torre. Condições de táxi um pouco mais à frente para deixar a táxi Índia livre para a passagem de um Airbus, a retaguarda. Azul 4298, no solo ao Zona 6, libere a direita 1219. Libera a direita 219, Azul 4208, 4298. Externo, controle baixado, travado, passarelo 2223. Ciente, o passarelo 2223. Livre pouso na 10, vento é 140 graus, 1629. E repouso, passarelo 2223. Roger Lima, bom dia, 6225, cliente da Lima. 6225, identifique, chegada Bonf, desça para 6000-1019. 6000 com 1019, 6225. Salvador, bom dia, Xaner 6211 com a informação Lima. 211, pronto, cópia. Prossiga. 6211, autorizado Salvador Galhão, via Pesolo 1-0, após SMAP, após DCT Lúvito, Lima e Uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Babacena, após conforme rota do plano. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda voa posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Decola da 1-0 com curva à direita, aciona o código 5424 e o controle em 1208. Autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão, nível 370. Confirme só o nível, por gentileza. Palmeira 05, milha do externo, Torre Salvador, no 9, desse Palmeira. 86, bom dia. O Xener 6225, reduz para 259. 250, 6225. Pois SMAP, SMAP DCT Lúvito, DCT Barbacena e conforme o plano de voo. O código transponder 5424 e o controle de Salvador é 120.8. Protegimento correto, chame pronto no 02, Ocean 62, 11. 62, 11. Fala, muito bom dia, o Papa Romeu Mike. Mike Papa Lima, aguarde cópia. Escute a informação Lima, confirmando intenções de voo? Tá ficando pra Zulu Barroca. Passarelo 2223, no solo ao Zuno 9, libera a direita e chame o solo 1219, bom dia. Solo 219, passarelo 2223. Bom dia, Torre Golno 605, baixou e travou 3 milhas da 1-0. Bom dia, voo 1605, o ajuste é 1-0-9. Livre o pouso na 1-0, ventando a 3-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 1-0, 1-0. 3-4-0, quantas milhas se afasta? Setenta milhas, confirmando? Ciente, 1 minuto, corta. Meia 312, estou em Salvador, no 9, decimal meia, bom dia. 286, bom dia. Salvador, bom dia, minha 312, 2010. Gente, o Oxiné 6312, só confirmando, confirme a distância da cabeceira 1-0. Estamos agora a 3 milhas. Paciente, continue na aproximação, informa o Boeing da Gol na curta final da 1-0. O ajuste é 1-0-9, aguarde autorização de pouso, Oxiné 6312. Guarda na totaliza 1-2. 3.000, 50 ré. O Xené 6225, desça para 4.000 pés, 1019 Berronese. 4.000 com 1019, 6225. Papa Lima autorizado Salvador, Grupo Zulu Barrocas, 500 pés, rota direta. Decola com Pro Norte da pista 17. Aciona o código 5414 e o controle 1208. Vai decolar da 1-7, direta